Alvorada, Romeu Tango Serra, aciona o código transponder 5070. 5047. Trip 5491, no via chegada a mão, desça para nível de voo 050. Voo no 601, via chegada Bonf, autorizado direto Bonf, desça para nível de voo 050. Autorizado Bonf, está presente, quanto dia? Solos 46. Solos, aquilo Quebec, é? Na escuta, Quebec. Só para a esquerda, se reduzir, dá para o bagulho passar primeiro. Não entendi, confirma. Fazer redução aqui para. É o número 2, o Quebec Sea? Quebec Sea é o número 2 para 17, ok? O número 1 é o Índia November Alpha, está sobre RMAR fazendo 360. Confirma visual para o tráfego. Vai visual para o tráfego, vamos fazer um 360 aqui. Número 2, o Quebec Sea, né? 6143, fundo autorizado, pista 10, 1 centena, com 1-2. Pouso, pista 90, 1-0, chamei 1-4-3. Já November Alpha completa a curva e prossegue final no 7, aguardando a autorização de pouso. Vai completar, intercepta final, aguardando a autorização de November Alpha. Whisky Yankee Uniforme, muito boa tarde, poderia confirmar pátio e pista Grecola? Autorizado Brasília, nível de voo 400, vai decolar 17 com a curva direita na saída Arbor, eleva via Upezulu 17. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder será o 5005. Afirmativo, 118.95, acionamento de táxi, poderia confirmar pessoas a bordo? 07 a bordo, chama a torre, 118.95, bom voo. 19093, continua a aproximação, 10, aguarde pista livre. 10, pista livre, 9093. Informe ao gol 9093. Com Charlie 150 na curta final da 17. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, pista livre, gol 9093. Na 6143, o solo aos 48, direito 121 desse menor. 9143. Salvador é o TAM 3567, estamos até aguardando no 01, está na esquerda da gente, não, né? Negativo, TAM 3567, eu tenho dois tráfegos que passaram a retaguarda, pode ser autorizado. É, está na escuta, 3567. Solo, caminho, 1432. Senamento. 1943, está autorizado táxi Alfa, reportando o Anderson Juliette. Alfa, 1943. November Alfa, ciente, frequência livre, estacionar. Noite 5.6, após companhia, ali mantém. Mantenha para ir na minha companhia à noite com ele. Oi, Salvador, 3, 4, 2, 3, 4. Azul 4206, autorizado táxi, via parte 1, taxi Índia, ponte espera no 0, chama a torre em 118.95, ajuste altímetro no 009. 9, parte 1, taxi Índia, e ponte quando pronto, 4206, obrigado pra trás. No táxi, após estar autorizado a ingressar na Juliette, para a posição 1-1 do Pachoro. Sente voz azul, Juliette, portão 1-1-6-1-4-3. Oi, Salvador, boa tarde, passeio 223, o número 2 pronto. 9093, está autorizado o táxi Alfa, reportando-se, Juliette. Táxi de Alfa, reportando antes da Juliette, 9093. Autorizado, centena 10, nosso. Decolagem autorizada, boa noite. Como é que você é? A frequência ali vai estacionar, solo 52. Oceania 6201, informo que eu tenho um Airbus da Avianca que passará a retaguarda para a posição 1-1. TAM 3567, fica atento ao Embraer da Azul, passar a retaguarda, após estar autorizado para o pushback extramento, chama para um táxi. Após a Embraer da Azul, está autorizado, vai chamar para o táxi TAM 3567. Do 6973, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25. Azul 9093, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06. Juliette para a posição 06, 9093. Salvador, gol 1856, decolou na 6. 1856, contato radar na decolagem, sobre mantenha 390, saída PUCA. Na saída PUCA para o 390, gol 1856. Tudo bem, livre decolagem, 110 graus, 1 vai iniciar. Ali, mantém pista grande. Ariel, 353, 4 no céu. A guarda do 10, também é 143. 6201, na posição 010, perdão, está autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 4206. Sendo azul, aguarde instruções, vai ter quanto tempo? Vai manter a posição da área de distância, 4206. Passarelo decolou 55, 19.8, boa. 19.8, boa. Decolagem 120 graus, 1-2. Aristão, trip 5415. Rono 601, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorização do procedimento IRS X-Way, reporte estabilizado. 2009, a chamada estabilizada X-Way. Controle Salvador, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, saída MOMO, submantenha 1.80. 1.80 na MOMO, 2231. TIP 5491, complete final do procedimento IRS X-Way, chame turno, 1.18.95. Colou ao 571198. 98, até a próxima. Dois Salvador, o trip 5491. 5491, continua a aproximação, pista 10, autorizado pouso, 120 graus, 1129. Uno, está autorizado o táxi, até através do portão 612, aguardando instruções. Poderia confirmar pessoas a bordo, por gentileza? Até através do 612, 112, 112. Ciente, grata. Empresa Coral da presente, TRIPS 415. Tiana, Campinas, com 4 horas de autonomia. Portão 3567, está autorizado o táxi via Taxa Índia. Ponto espera do 10, vai chamar a torre em 11895. Ajuste altímetro 1009. 1009 no ajuste, tem livre táxi via Índia. Ponto espera do 10, vai chamar 11895, Portão 3567, boa tarde. Funcionário 6201, vai seguir o Airbus da TAM via a faixa central, via Pátio 1, Taxi Índia. Ponto espera do 10, vai chamar a torre em 11895, ajuste 1009. Confirma, foi o 6201? O 6201 vai seguir o Airbus da TAM via Pátio 1, Taxi Índia. Ponte para 10, vai chamar a torre 118.95, o ajuste no 009. 19.95.14, segue o TAM, 6201, graças a Deus. O TRIP 5219 está autorizado, chama para um táxi. Aqui uniforme, livre táxi, chame para ingresso no 7009, o ajuste. 01, direito 219. Direita, né? Fox 219. Localizado no localizador. Rumo 601, no completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.9. 18, mas 5 reais. Fala trip 5219, está acionado para o táxi, estamos com 64 a bordo, 4 horas, Salvador Alterna. Trip 5219, autorizado o táxi. Minha parte 1, taxi Índia, Monchera do 0, chame torre 118.95009. Ok, minha parte 1, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, TV. O trip 5491, ficar atento à terra da companhia, Tatiana, após estar autorizado a ingressar na Juliette, parte 3 para a posição 05. Tá, gente, aguardando, parte 3, posição 05. O voo 1567, está pronto, cópia? Tudo bem, cópia, siga. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva direita, na saída Arbor, eleva via Upper Zulu 17, controle a Pérez 119.8 e o transponder 5060. Está autorizado nível 360 para Brasília, Upper Zulu 17, decola do 10 curva direita, saída Arbor, eleva. O controle 198, transponder 5060, gol 16, gol 1567. O gol no 567, o protegimento está correto, chama pronto, se tiver funcionamento. Vamos lá. Azul 4206, boa tarde, contato radar, saída PUCA, submantenha 350. PUCA, sessão 350, Azul 4206. 3567, após o gol, ali mantém. Após o gol na final, ali mantém, então 3567, número 0. Passaria 2231. Sim, a senhora utilizaria a de barreira de ideal para 300. Gente, agora de coordenação com o centro, passaria 2231. Passaria 2231, autorizar direto barreiras. Levando barreira, tirado. Solo 05, direito 219. 219, direito, Rubinho 01. Solo 05, direito 19. Livre decolagem, 100 graus, 12. Livre decolagem da 10 para o 357. 601, muito boa tarde, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, para a posição 04 do Patio 1. Alfa Juliette, posição 04 no Patio 1, o voo 1601. 201, tá sendo visual quando tá na rolagem. Ali mantém o 6201. Ali mantém, graças. Não 3894, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste 10009. Não 3894, mantenha o perfil de chegada. O trip mantém quanto espera? Após a corrida do Ocean Lima 3. Correu 37. Confirma. TAN 3567. Prossiga. Pode chamar o controle? Ah, o TAN 3567 afirmativo, 19.8. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAN 3567, cruza 2800, na Arboa, eleva. TAN 3567, contato radar, sai da Arboa, eleva, sub e mantenha 360. Arboa, eleva, autorizado 360, TAN 3567. Controle passaria 2231. Prossiga, passaria 2231. Opa, cheque rádio, por favor. Alto e claro. Obrigado. Meia 201, na usando 0, 19.8. 19.8, boa, até a volta. Controle Salvador, muito boa tarde. 6201 da Chané, cruzando 1500, da El. Chané 6201, no contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub, mantenha 360. Ó, 360, sem restrições, autoriza Leda, da presente, ou da El? Chané 6201, autorizado Leda. Leda, grato. Azul 4206, chame Centro Recife na sequência 126.85. Recife 126, 4206 da Azul, obrigado, bom dia. Trip 5219, 110 graus, 12, decolagem autorizada. Esse ano, Trip. 185. Vamos chamar Centro Recife 2005. Contrário de bateria. Boa. É a 3, 259. Prossiga, você é 6259. Beleza, o nível 380 para Guarulhos. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, veiculado 1-0 com a curva direita, na saída da Euleda Bridge, via Upper Zulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trivi, após Conforme Rota. O controle Salvador apere 119.8 e o transponder é o 5054. 5360 autorizado para Guarulhos, Dael, Leda, Bride, após o Pesulu no meio, até para o Zulu, após Rive, depois volta. Controle 1-9-8-5-0-5-4 no transporte. Funcionário 6259, protegimento está correto, chama pronto, você vai calamento. Paulo, entre o etapa 1-5 desse modelo. Submantenha 200, sai da arma. Estou autorizado nível 80, firme. Gente, submantenha 180, trip 5299. Conde. O controle Salvador apere 119.8 e o transpondicionado será o 5067. É 2281, o cotejamento está correto, chama pronto, acionamento de táxi. Confirma, Paracelo? Tá pronto para a partida, vai estar lá. 2281. Gente, 2281, não chama pra entrar. Prossiga, 3897. Gente, eu tenho 340 Guarulhos, está pronto, cópia? Estou autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolando no zero, com a curva direita, na saída da Euleda Bridge, via Upper Zulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trivi, após Conforme Rota. O controle Salvador apere 119.8 e o transpondo 5062. Então, 3897, o estacionamento está correto, ou pronto, pushback estacionamento. Então, 3567, chame centro Recife na frequência 128.8. Ok, Recife agora, 128.8, então 3567, boa tarde. Boa. O 0263. Até o 273 para detonação para o localizador, curva esquerda para o 200, limitado pelo localizador, desça para 2000 pés, ajuste no 009. Está confirmado a esquerda 200, limitado pelo localizador 273. Afirmativo. Trip 5219, autorizado direto, Vitória da Conquista. Direto Conquista, 5219. Esquinha aqui uniforme, decolou o 1-5, restrita a 2000 pés, já está liberação no controle para superar o tráfego, decolou da 1-7, também na árvore. Ok, pode chamar o controle? 119.8, bom voo. Obrigado. Essa posição coral, serviço radar terminado, mantenha 140, chame Ilhéus, na frequência 120.1. 201, obrigado, bom dia. Controle Whisky Yankee Uniforme. Papatango Whisky Yankee Uniforme, contato radar, mantenha 2.000 pés, saída árvore. Ok, vai manter então 2.000 pés, Whisky Yankee Uniforme na árvore. Uniforme, submantenha 050. Para 5.000, ou 050, o Whisky entre fora. Da 10, vou chamar a torre 1895, ajuste 1009. Cruza Delta. Colônia são as frequências do centro de revista, até a volta. Autorizado Maceió, nível de voo 190, vai decolar 10, com a curva esquerda na saída Pucca, suspensão Caju. Controle Salvador, pera em 119.8 e o transponder 5041. Ok, então, está autorizado 190 para Maceió, na Pucca, Jean Maracaju, 5041 transponder, controle 19835464, formada para o posicionamento, na remota 05. Sim, o 5464 será Pucca, São Caju, e o transponder acionado será o 5041. Ok, então Pucca, Caju, Pucca, Aracaju, na 5041 é o transponder, 35449. 5464. Sim, o 5464, chamando pronto, táxi, ou pushback. Lulu, Alfa, Juliette, prossiga. Alfa, Juliette, mantém escuta. Poderia confirmar mais quantas milhas vai manter? 4.000, esquenta de forma? Aceito uma vetoração para ultrapassar o tráfego em altitude, o Whisky Yankee Uniforme. Papatango Whisky, Yankee Uniforme, vetoração para evitar tráfego. Curva esquerda, proa 240, limitado por essa proa por 20 milhas. Esquerda 240, limitado 20 milhas, subindo para... Mantém inicialmente 4.000 pés. Ô senhora... Vai manter então 4.000 pés na proa 240, Whisky Yankee Uniforme. Você era linha de decolar pista 10, 110 graus, 14 nós. Uno 273 para o localizador, curva esquerda para o 140, reposta habilizado. 140 esquerda, reposta habilizado, 1273. Whisky Yankee Uniforme, submantenha 400. Vai subir para o 400, mantendo a proa 240, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, assuma a navegação, vai na proa de elétrica. Vai assumir na proa de elétrica, Whisky Yankee Uniforme. Leda Bridge, onde você recebe tampa Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme reto. Controle opera 119.8, transponda 5042. Gente, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda e após Bridge. Segue na Ampla Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, e após conforme. O nosso controle 119.8 e o ponto transponder 5042. Gol 1042, contagiamento está correto, pronto, pushback acionamento. Tomando pronto, push acionamento 10042. Zulu 1273. 1273, complete final do procedimento, chame torre. 1118-95. 1885. Bruno 601, muito boa tarde. 400 Galeão, está pronto, cópia? Afirmo, prossiga, no 601. Autorizado o Galeão, nível de voo 400, vai decolador no zero com a curva direita. Na saída da El, Leta Bridge. De Alpesulu 10, após ESMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a PERI 119.8 e o transponder 5056. Bora. O Fábio corrigindo, mantém o transponder, ok? 023, deixa eu entrar. Rafael Leda, Bridge, após ESMAP, Luto, Barbacena, 198, controle 5056, transponder, voo 601, posição A. Voo 601, controle está correto, 3894, reduza para a velocidade próxima a São Fraco, grupo 3, 7, 5 milhas, mantém 130 grau, PID, Boeing 737. Gente, está 3294. Chega, pronto para a cópia, gente, na informação lá. 1940, 360 Guarulhos, está pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Via Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5075. 95. Decola da 10, para direita particular, saída da El, transição Leda, pós direto Bridge, Bridge, apresentou 16, BH, BCT, Trive, controle na sequência 0900, transporte 075, para o 1940. 119.8, controle, chama pronto para o estiver funcionamento, gol 1940. Obrigado, vai chamar gol 1940. Torre Salvador, uma boa tarde, estou 3294. 3294, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 3294. 3124, 1119, corrige. 1219, décima 9 à direita. Direita, 1198. Não, 1219. 219. Então, 3894, pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 112. Pouso autorizado, 3294. Você ainda 2281 na escuta da torre ainda? 73, livrou. O gol 1273 está autorizado, táxi via Alfa Juliette para a posição 01 do Pationo. É, Alfa Juliette para o 01. Gol 1042, pronto, funcionamento, posição é 06. 1042 está autorizado, fuxilé de acionamento, chama pronto, táxi. Ele funcionamento, chama na táxi, 9090. 3814, solo aos 26, direito 29. 219, 3294. Salvador, uma boa tarde, está 3894. O TAM 3894, muito boa tarde, está autorizado o TAM via Alfa Juliette para a posição 03 do Patiuno. Alfa Juliette 03 do Patiuno, 3894. Oceaner 6259, puxa de acionamento no 1-1. Oceaner 6259, está autorizado para o puxa de acionamento, chama para um táxi. Autorizado 6259. Bom, me chamo Centro Recife na frequência 128.8. Recife 128, esquerda. Trip 5219, chamo Centro Recife na frequência 128.8. Centro Recife 1288, Trip 5219. Sim, se o voo 1042 está autorizado, táxi via espaço 1-1-Taxi Índia, condicionador 1-0, chama torre 1-1-8-9-5, o ajuste altímetro 1-0-0-9. Por gentileza, poderia confirmar alternativa e autonomia? Afirmativo. Alternativa Campinas, autonomia 3:36. Segue pátio 1, Índia, pronto, espera 1-0-2-9-5, ajuste 009. Bom voo 1042, grata, bom voo. Grato. 3894, ficará atento ao Boeing da Gol, taxiano após ingresso Juliette, posição 03. Centro aeronave da Gol, após a passagem, autorizado, box 3, 394. Aguardo o botback de saneamento. Aguarda. Solo tá 3897, botback de saneamento no 5. Então 3897, aguarda. Aguarda. Para o táxi, posto na 6159 com 1-39 a bordo. Temos 4:50, galinhão. Oceaner 6259, está autorizado o táxi via pátio 1, taxi Índia, ponto de espera do 10, chamada torre 1-1895, ajuste ao altímetro no 009. 42, a linha decola pista 10, 110 graus, 109. A linha decola pista 1-0-9-0-1-0-4-0. Da Avianca, que passará a retaguarda, pode estar autorizado, chama para o táxi. Pode vir que na retaguarda, autorizado agora para o táxi, por 1,50. Então, 3897, fica dentro do Airbus da Avianca, que passará a retaguarda, após estar autorizado para o estiver funcionamento, chamando para o táxi. Após a Avianca, autorizado, táxi. Salvador. Boa tarde, seu trip 5464. Estamos no pátio 3. Instrução 5, solicita feedback com o seu acionamento. Trip 5464, está autorizado. Se chama pronto táxi. Chamaremos. Oi, boa tarde, Altina 62, chamar de ponto perdão, não perdão. Poxa, né, Lima, tem que ser 10. Lima, tem que ser 10, chamar de ponto perdão. 042, 33, 1998. 198. Salvador, gol 1, 042. Volume 042, contato radar, saída da Ela e da Bridge, submantenha 360. Submantém direto 360, volume 042. Chinete livre decolagem, 120 graus, 1 dúzia. Chinete livre decolagem, 120 graus, 1 dúzia. Autorizado o táxi. Via Patrocínio Índia, vamos para a Doma Zero, chama a torre em 11895, ajuste no 009. Fique atento a um Airbus Atan efetuando pushback na posição 05. Baixo 1, Índia, até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 1895, ajuste no 009, atento ao Airbus do 1567. Para o táxi trip 5464, estamos com 40 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. O 35464 aguarda táxi. Guardando. Então, 3897, está autorizado o táxi. E a parte 1, taxiway Índia. Ponto espera do 10, chamar a torre em 11895, ajuste no 009, seguindo o Boeing da Gol. Boeing da Gol, via parte 1, ponto espera da 3897. O 35464 está autorizado o táxi. Via parte 1, taxiway Índia. Ponto espera do 10, vai chamar a torre 11895, ajuste no 009. Seguindo o Airbus Datan. Seguindo o Airbus Datan, ajuste no 009, eu vou seguir pátio lá. Uno, bom ponto de espera na Índia, a pista 10, 1-1-8-95, trip 5464, obrigado, vamos sair. Parou, pushback acionamento na posição 4, no 601 da Gol. Gol no 601, aguarda pushback acionamento. Aguarda no 601. Não mudou, Papa Romeu, te dando bravo. Siga! Eu tô falando Fortaleza 390 para a cota. Pátio 5, está autorizado Fortaleza, nível de voo 390. Vai decolar da 17 com a curva esquerda na saída Momo, transição para o Ti, via Upper Zulu 19. Após Bangu, após Abuku, após conforme rota. Controle Apere 119.8 e o Transponder 5046. Momo Frotir, pela Ásia 19, Bangu, Abuku, 798, controle 5046 para fora. Índia Delta Bravo, contagiamento está correto, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 07 também. Sim, 07 a bordo, acionamento e táxi, vai chamar a torre 118.95, ajuste no 009, bom voo. Deixa na torre para acionamento. Bravo, Livre táxi chama ingresso no 7009. Salvador, até 3297, pronto para decolagem. Então, 3897, ali mantém. Ali mantém, 3297. Salvador, boa noite, voo 1273, tem informação na parte. Fuga 1273, boa tarde, 360, Confins, está pronto cópia? Pronto. Autorizado Confins, o nível de voo 360, vai decolar no zero com a curva direita na saída da El Leta Bridge, via Upper Zulu 16. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder 5066. Autorizado com 5360, via Upper Zulu 16, decola 10 com curva direita da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5066, voo 1273. 1273, a Gol, contagiamento está correto, uma pronto, pushback, acionamento. Câmara pronta. Alguma previsão para o gol na 601? O no 601 está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, chama para um táxi na 601. Diga, Vitor Serra Hotel. Só 3897, vento 100 graus, 109, livre decolação 10. Corta, deserto, tá no zero, tá 3897. Trip 5464, chuta da torre. Boa tarde, Trip 5464. Trip 5464, após a rolagem do Airbus, já tá só 100 ali, mantém cabeceiro no zero. Tem mantém cabeceiro no zero após a rolagem, Trip 5464. Sim, já passou o plano do Vitor Kilo Delta para a IDC. 3887, decolar 242, chame controle em 119, decimal 8. 19.8. Prossiga, Vitor de Serra Hotel. Poderia confirmar o horário? Não possui o Vitor Charlie Hotel, apenas o Vitor Kilo Delta. 464. Gente, aguarde. Para o táxi 1601 da Gol, 1, 2, 3 a bordo, 123, 3h40, alterna Campinas. O Gol 1601 está autorizado o táxi via Taxway Índia. No ponto de chegada 10, chama a torre 118-95, o ajuste altímetro na 009, bom voo. Na 009, pela Índia, chama o ponto de espera a torre 1895, no 601. 3251. 2281, faça posição Conde, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 090, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. Salvador, muito boa tarde, esse é o Trip 5464, cumprindo prefeito da saída Puca, transição Caju. Trip 5464, contato radar, saída Puca, submantenha 190. Submantém 190, Trip 5464.